às vezes leva, às vezes lava. Não senta duas vezes na mesma água. Tudo muda quem resiste à fé. Que eu quero afago, lugar de descanso, a família perto. Sem esconder mais segredo. Já não sinto medo de nada e a visão é falar sobre afeto. Muqueando o que tem de melhor. Se fica o bicho, pega o bicho é nó. A rua é de baixo ensinó. Ser amável tem valor. Coração de gelo esquimó. Visão não é falar sobre o certo. Seja modesto, cê também errou. Diz quem nunca falhou. Atire a primeira pedra, quem errou. Se ainda acerta seu retrovisor. Já que esqueceu o que passou. Vida que levou. Se aponta as mancadas, rodou. E há de dizer que o tempo é professor. Pra idade média, o deus do sol. O clério anzol. Anjos e arcanjos não pousam no Éden infernal. Foi só uma isca imoral. O controle da nação. As maçãs do rosto curadas de emoção. Curadas na emancipação. Ensaios da fé e da religião. Eu participo da indústria pagã. Domino o catar, dobrador de água. Movimento ego maleável. Minha gata me espera igual a Katari. Eu levo pra casa algo mais palpável. Sangue ferveu. Sangue ferveu. Sangue ferveu. Sangue ferveu. Vai. Sonha no inferno na terra, síndrome de quem não erra. A morte não espera, é no tempo certo, então não acelera, se não bate asa. De onde nós vem é de várias casas, de várias áreas. Tava buscando meu paradise. Eu vivi como se fosse sangue fervido sem sorte, com aquele gosto de que nunca passa. Ah, se soubesse a desgraça que paga. Ah, se fizesse toda vez que fala. Tanto de tudo que já teve apego. Desconta a neurose no gelo. Tempo passa, nego, não faltou só tempero. Não era só dinheiro, faltou um pouco menos. Ainda lembro do cheiro daquele aperto no peito. Num paralelepípedo suspeito. Música, má de angústia lúcida. Falei que era a última, que você era a única. Fumando, ouvindo Lineker. Às vezes faço o mínimo. Me viu quando menino com aquele olhar clínico. Clínico. Daquilo que é errado.